farra, noitada, é tudo pra essas meninas. Noite, bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. É uma união de gráfico com som que faz elas, elas jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. Jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. Jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. É mania de gráfico com som. É mania de gráfico com som que faz elas jogar, jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. Jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. Jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. Farra, noitada, é tudo pra essas meninas. Noite, bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. É uma união de gráfico com som. É uma união de gráfico com som que faz elas, elas jogar, jogar, jogar o bumbo no chão. Jogar, jogar o bumbo no chão. Jogar, jogar o bumbo no chão. É uma união de gráfico com som. É uma união de gráfico com som que faz elas, elas jogar o bumbo.